Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. As gatas chegou, dá licença, deixa elas passar. Itaquera, Zona Leste, várias propostas, mina poderosa, sabe se jogar. Quer ser notada na banheira, na hidro, goza beirada. Chegando o estilo é meu, sou fiel, prometeu. É do jeito que você quiser, sou todo seu. Baile bombando, já tô imaginando você. Não ligo pra hora, jogador, perdeu ela no morte. No pit stop, rendeu a louca doida. Cê tá nas garras da balada, olha eu, notado, bem falado. Sou capa notícia, a minha vida rimada na esquina. Quantas madrugadas eu vou ficar aqui na rua com elas. A lua brilha, São Paulo, nossa, é maravilha. Balada sainha e vem quicando na festa. Desce e rebola na noite que os malucos loucos tão chegando. Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. E vem tequila, whisky, Red Bull e Absolute. Tudo que elas curte e licor na suíte. Se a ideia constar, essa hora cê chora ao ver os neguinhos encostar. Para de Audi, Megane, 1100. Tudo bem, tudo pra elas também. Sem querer ser mais que ninguém, a gente faz a alegria da favela. Nós já conversa, sentido Itaquera. Nosso progresso tô vendo, se tem lá no pleno. Ela sorri e confessa, te amo. Bolei esse plano, vários anos, tô satisfeito. Brinquei com amor, isso é gostoso demais. Esse som me privilegiou, muita mulher. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E Zé, tô rindo da Vera, o gueto precisa viver. Tô no rolê, tudo bom, tudo bem. Confie em mim, confio nela. É nós fazendo a cabeça na festa. Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. Dança, menina, dança, dança, dança no baile pra mim. Dança na pista, dança, desce até o fim, vai. Dança, menina, dança, dança, dança gostoso pra mim. Vai requebrando, vai descendo, faz assim, ó. I've been searching for something, something never comes, never leads to me.